pra rádio, não vai ter lá com som bom. Vamos lá, escuta aí. Porão, vai nesse bonde no fundo, é teta, é sincero. Não leve uma lanterna, ou nem só serve silêncio. É um lugar qualquer, tô levando dinheiro de sempre. Aí acabou com o sincero, acabou com o cara que enfiou o chip no cérebro. Com licença, não, peixinho, vem dar um joia. É sono, sou eu, só assinaram isso. Se não foi germe, o sono pegou. Parece confusão, parece decídio. Sereno convite nessa hora, não. Tiago esqueceu, o diabo fugiu. É o fundo disso, tá lá o bichão. Que no final, se encaçoaram feio. Vende o cachorro, põe tua mão. É um bizarro, é o fim, é a chuva que sai. De um milhão tá provado. Além do horror, vai que sai. É só um louco, bem, finge que esquece. Esse funk é bem longe, é minha vingança. Fui a saqueiro de lá. Foi escrevendo, saiu por aí. Nisso alguém tá lá no show. Vem aqui beliscar. Boa, rasga, aqui dá certo. Uma caixa, se é facinha. Uma ovo. Uma uá. Uma uá. Vem aqui beliscar. Boa, rasga, aqui dá certo. Uma caixa, se é facinha. Uma catando germes, um lado nisso, eu nunca perto disso. Ele é jeca, tua mulher é chique. Eu levei esse leão menor. Acho minha aliança nasceu por espirrar. Um no modo decente, suando servir. Alicinha branca, o punhal. O chefe assim, isso nem acendeu. Já pensou? Nem era o pai. Diz que é o filho a oferecer cautô. Ei, vamos de novo, ah não, com paciência no raso. Fui amoroso, fui a você. Tô morando em você. Fui idiota, isso é mesmo. Não foi ele, não irá. Ela procurou o Léo pra Yama. E o menos amado time encerrou. O voo dos cansos é meio gravar a beça. O funk rolou tanto, tira daí o sanduíche. Caduco virou ovo pra comer, ah. Vem aqui beliscar. Vou lá, diga que dá certo. Uma caixa, se é façã. Uma ovo. Uma uá. Vem aqui beliscar, bola rasga, que dá certo. Uma caixa, se é facinha, uma ovo. Catando germes, um lá no início, nunca perto disso. Ele é jeca, tua mulher é chique. Ele é esse leão, meu.